Você perdeu, hein? Ela curou o coração e agora ele não para de ligar. Quando ela sai com as amigas, ele toma um chazinho pra se acalmar. Como é que é? Vai, vai! E perdeu, vai, e perdeu, vai. Olha o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Perdeu, vai, perdeu, vai. E o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Quando ela desce, desce, ele passa a mão, a pressão sobe, sobe, sobe. Quando ela sobe, sobe, ele passa a mão, a pressão desce, desce. Alô, Brasília! Me perdeu, vai, perdeu, vai. O bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Perdeu, vai, me perdeu, vai. Olha o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Você perdeu, hein, boy? Essa Jonas esticada! Ela curou o coração, agora ele não para de ligar. Quando o quê? Quando ela sai com as amigas, ele toma um chazinho pra se acalmar. Perdeu, boy, perdeu, boy. Olha o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Perdeu, boy, perdeu, boy. E o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Quando ela ele passa a mão, tá só sobe, sobe, sobe, sobe. Quando ela sobe, sobe, ele passa a mão, a pressão desce, desce, desce, vai. Quando ela sobe, desce, ele passa a mão, sobe, sobe, sobe. Quando ela sobe, sobe, e ele passa a mão, a pressão desce, desce, desce, vai. Perdeu, vai, e perdeu, vai. Olha o bumbum que era só seu, agora desce aqui pra nós. Perdeu, vai.